foi uma experiência boa, em que nós contactámos a Federação Portuguesa de Triatlo há cerca de 3 meses para nós organizarmos o Campeonato Regional Jovem, que faz parte do Circuito Norte Jovem, para fazermos aqui um trabalho de um evento de triatlo. E pronto, e nós decidimos trazer aqui o Tricross do Alva aqui à beira Rio do Rio Alva. Portanto, quando diz nós, é o Clube Atlético, certo? Da Liberdade Hospital. Na prática, em que é que consistiu esta prova? Sabemos que são 3 modalidades, não é? Sim, são 3 modalidades, que consta de natação, ciclismo e atletismo, em que é realizado num ambiente natural, em que os atletas fazem a natação no rio, e a parte do ciclismo é feito em percurso todo o terreno, em BTT, e a parte do atletismo é feita em trail, em caminhos de terra. Portanto, a prova aconteceu no Alva, porque é zona privilegiada, então, o que demonstra que o concelho até tem boas condições para a realização destas provas. Neste caso, São Sebastião da Feira foi uma experiência para nós trazermos este triatlo cá. A praia foi bastante trabalhada e até com bastante êxito, porque é uma praia fluvial que mostrou ontem que tinha bastante condições para a modalidade, e ficámos todos muito motivados em continuarem e fazer com que esse projeto continue daqui para a frente. E quanto então à prestação dos jovens e adultos que participaram, portanto, era preciso apurar classificações? Era preciso apurar classificações, porque isto fazia parte da 4ª etapa do Circuito Norte Jovem. Vieram as equipas todas da Zona Norte, desde Coimbra até Caminha, no Minho, e vieram cá bastantes atletas jovens participar, e também em termos de atletas que foram uma referência, em termos de foram convidados da minha parte. Convidei 2 atletas para serem os atletas convidados, que foi o Otávio Vicente e o Tiago Maia, que são dos melhores atletas da modalidade, para puxar mais pessoas e que em princípio serão para continuar a serem mais ou menos os padrinhos da prova. Também convidei o Rui Dolores, que é o melhor atleta neste caso nacional de triatlo cross, que é o campeão nacional, mas neste caso ele estava a competir internacionalmente e não pôde estar presente. Portanto, e o objetivo é manterem esta iniciativa em próximos anos? É, para mantermos essa iniciativa, porque foi uma prova de experiência que nós tivemos a organizar conjuntamente com a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital e a Junta de Freguesia de Penalva de Alva e São Sebastião da Feira, e que mostrou o delegado técnico da Federação Nacional de Triatlo bastante interesse em continuar a prova para os próximos anos. Porque o Clube Atlético de Oliveira do Hospital também tem uma equipa formada para poder então participar nestes campeonatos? Sim, nós temos uma equipa de triatlo jovem que nós treinamos praticamente todos os dias durante a semana, que é o Clube Atlético, que é também triatlo e de atletismo. Temos feito até agora um excelente trabalho em conjunto, e que nós queremos é motivar os miúdos a participarem no triatlo, a conhecer o que é o triatlo, a fazerem desporto saudável, também o atletismo também, e que neste caso também temos uma parceria com o agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, porque eles têm o desporto escolar de triatlo, em que nós queremos pôr cada vez mais crianças jovens a participar e fazer formação desportiva nessa área. E contam já com muitos jovens envolvidos no concelho de Oliveira do Hospital? Já contamos com cerca de 20 jovens, sim. Que é um número bastante significativo, não é? E pronto, adolescentes neste caso, que já temos atletas que começaram connosco desde o início há mais de 5 anos atrás na modalidade, e que neste caso já são séniores e que ainda praticam a modalidade.